milhares de fiéis aguarda o grande acontecimento. Um fato inesquecível se dará, o santo dia do arrebatamento. O mundo ficará, a igreja subirá pra um país além lá na glória. O ímpio irá chorar, muitos irão falar, os crentes de Jesus foram embora. Amigo que me ouve, Cristo vem. Decida-se na vida agora, buscai enquanto é tempo o Senhor, talvez seja a última hora. O mundo ficará, a igreja subirá pra um país além lá na glória.